DTPK Crew, Lawrence Beats. Irmão, eu moro num bairro. O nome desse bairro é Perequiaçu, tá ligado? E eu tenho o maior orgulho de viver lá. Talvez eu não possa trazer vocês até meu bairro, mas eu posso levar meu bairro até vocês. Ao passar do terminal, seja bem-vindo ao nosso local. Moleque aqui passa mal, só de fitar os quebra-pau. Tia pendura o lençol e cagueta pro pessoal. Das lâmpadas roubadas que hoje dá luz ao cerol. Boot novo dá mó moral, com as menininhas paga pau. Nem pelo boot, mas pelo furto já ser profissional. Os moleque é normal, seguir o caminho do mal. Mesmo sem nome pros homens, cê é daqui é tudo igual. Na lan house eu sou brutal, na capoeira universal. No foot eu sou real, na guerra sou desigual. Parceiro, eu sou leal, pros homens sou marginal. Deu pra entender e compreender, sou Perequê até o final. Vagabundo, oriundo do fundo do Perequiaçu. Pra uns revolucionário, pra outros só mais um. Sou mais um que cresceu nesse ambiente hostil. Cheguei aos 19, aonde a vida é por um fio. Traduzindo do tupi, bem-vindo às grandes tretas. Lugar das ruas de terras perfumadas por valetas. Quando chove é só lama, com a bike sem paralama. Não precisa de silk screen, a própria rua que estampa. O logotipo de quebrada, fácil de reconhecer. Das costas das camisetas, os pingo marrom degradê. Pode crer, mais uma cria do Perequê. Fazendo por merecer o privilégio de ser DTPK. DTPK não avisa faz. Esse é o lema que o Perequê nos traz. DTPK não avisa faz. Vem bater de frente se acha que pode mais. DTPK não avisa faz. Buscando objetivo, lutando por ideais. DTPK não avisa faz. Do terminal pra cá nós só se tromba pela paz. DTPK pode chegar, cê pra constar também minha ação. Impregnada até no nome, meio a grande confusão. Observação, cautela, sem dar trela no rolê. De pé no chão pelas vielas, vejo vários se perder. Mas também tem as belezas da quebrada, as mina do bem. Se a molecada tá na quadra, no fute, o sangue ferve. Sem boot, descalço serve na mutro. Então no CS só com as moedas contadas, morou. Quem é ligeiro visualiza vários tipos de ser parceiro, é talarico. Fala que é rap, mas é bico, não fico naquela. Reconheço os verdadeiros amigos que fecham, fecharam tio e sempre fecharam comigo. Representando as minas no rap, aproveitando que a caixinha tá se abrindo e as rimas tá saindo. Vou falar de um bairro que é palco de uma galera que tá sempre na espera de uma vida melhor. Vivemos numa realidade de um mundo sem facilidade, mas nem por isso deixaremos de sorrir e de curtir. E nem por isso deixaremos de esperar os nossos sonhos que um dia vão se realizar. Porque o DTPK veio representar muito mais além que só do terminal pra cá. Essa galera vai sair rimando e dominando as ruas. Você vai ver tudo isso acontecer. DTPK não avisa faz. Esse é o lema que o Perequê nos traz. DTPK não avisa faz. Vem bater de frente se acha que pode mais. DTPK não avisa faz. Buscando objetivo, lutando por ideais. DTPK não avisa faz. Do terminal pra cá nós só se tromba pela paz. Ei, Perequê, em você eu dei minhas primeiras tracks. Nas tapes da minha irmã, perguntava quem dizia sem saber que a Dona Irã um dia daria um rap. Riscava os discos 3 em 1. Logo veio o Djavan, desodorante em frente ao espelho. Do Alice, farelo, elo. Toda manhã após o sol, batendo os duplo deck. Vi minha cozinha feita piscina, vazia de alegria. Sala fria, trazia fantasia da razão. Minhas lágrimas pingando gotas de tristeza e solidão. Depois de tudo que passei, não vou dizer que sou nada. No céu de mim, nem quando eu disse vai, vai, quebrada. No terminal, deixa uns buscar, outros eu já corto na mão. Eu queria uma rima, ela saiu de repente. Perequê, esse é meu bairro, nele vou ficar pra sempre. Eternizado em cada palavra que aqui fala. DTPK já tá no jogo, mas não veio pra brincar. Do terminal pra cá, nós apanha, mas não corre. É foda tretar, depois de tomar uns gole. Tem os mano do Oli, tem os mano do Gol. Tem uns que curte flora e outros que curte flow. Vim aqui pra ganhar, sem precisar de apelo. Perequê, terra de sonhos e de pesadelo. Se é sonho, sonharei. Se é pesadelo, viverei. Pra no fim, falar que pelo Perequê lutei. DTPK não avisa faz. Esse é o lema que o Perequê nos traz. DTPK não avisa faz. Vem bater de frente se acha que pode mais. DTPK não avisa faz. Buscando objetivo, lutando por ideais. DTPK não avisa faz. Do terminal pra cá nós só se tromba pela paz. DTPK não avisa faz. DTPK não avisa faz. Do terminal pra cá nós só se tromba pela paz.